obrigou a tomar decisões. Ainda assim, Mário Santos deixa a porta aberta à possibilidade de um dia regressar ao dirigismo desportivo. O mesmo Mário Santos diz que, para ele, a canoagem, será sempre por esta via que regressará, é como uma segunda casa e que gostaria de continuar no desporto, até porque lhe deu em dobro tudo aquilo que Mário Santos deu ao desporto. Palavras do próprio. Então, desta feita, Mário Santos deixou, como já disse, a presidência da Federação Portuguesa de Canoagem, a vice-presidência do Comitê Olímpico Português, bem como a chefia da Missão Portuguesa ao Rio 2016. No ciclismo já decorre, e está praticamente no fim, falta apenas uma etapa, já decorre a volta a Pequim, então em ciclismo. O destaque desta prova vai para a presença portuguesa de dois nomes, o de Nelson Oliveira, que representa a Rádio SAC, e também Rui Costa, um nome que desde 29 de setembro tem estado na Berlinda. O português foi campeão de ciclismo de estrada. A Movistar apostou no Lusitano, mas para já as coisas não estão a correr da melhor forma para a equipa espanhola. Nesta presença da Movistar na volta a Pequim, o Rui Costa nem sequer está no pódio, isto segundo as últimas etapas então realizadas. O Rui Costa está, enfim, mais longe de conseguir um lugar no pódio, mas ainda assim tudo para já é possível segundo as últimas informações que temos. O que lhe posso também dizer é que esta corrida fica marcada pela presença última numa corrida por parte da Euskaltel Euskadi. Esta equipa espanhola, onde também está o português Ricardo Mestre, vai fechar portas em 2014 devido a dificuldades financeiras. Foi a última vez que a Euskaltel Euskadi concorreu numa prova, numa volta, neste caso a volta a Pequim. Costinha treinou e vai continuar a treinar. Palavras do próprio Carlos Carneiro, diretor desportivo do Futebol Clube de Passos de Ferreira. Depois dos maus resultados, a comunicação social centrou atenções num clube que está no fundo da tabela, mas que, pela primeira vez, marca presença em competições europeias. O Passos de Ferreira não tem sido bem sucedido nas primeiras jornadas do campeonato e Carlos Carneiro reafirma. Seria grave se não estivéssemos, se estivéssemos satisfeitos. Mas, ainda assim, reiterou não um voto de confiança, descartou esta associação por parte da comunicação social, mas sim a continuidade do treinador Costinha. Recordemos que a equipa de Passos de Ferreira não tem tido, como disse, um bom desempenho e já foi, aliás, o treinador Costinha, vítima de alguns apupos, por assim dizer, por parte da massa adepta passense. Carlos Carneiro descartou então que a reunião tida recentemente na passada terça-feira à noite estivesse relacionada com a continuidade ou não do treinador Costinha. Com respeito às seleções de futebol, Portugal empatou nesta sexta-feira no estádio José Alvalade, no complexo Alvalade 21, com a seleção de Israel a uma bola. Os portugueses marcaram mais uma vez assim passo para a fase de apuramento ao Mundial 2014 que se irá realizar no Brasil. A equipa portuguesa permitiu mais uma vez, como já acontecera em outras circunstâncias, que Israel acabasse por criar grandes dificuldades e uns certos nervos à massa adepta presente no estádio José Alvalade. O jogo acabou a uma bola e Portugal tem agora de ganhar ao Luxemburgo para manter ainda viva a esperança de conseguir o acesso ao play-off, já que o primeiro lugar parece impossível de alcançar. Portugal terá assim de esperar não ser o pior segundo classificado e ficar assim de fora da fase de apuramento. E ainda no futebol, o Benfica já não é primeiro lugar. Exatamente, ouviu bem, já não é. Até bem pouco tempo, era. Era o clube com mais sócios, liderava o ranking neste sentido. Mas novos dados da Euromeric Sports, a empresa espanhola especializada em marketing desportivo, revelou novos dados. Parece que a equipa de Barcelona, bem como o Bayern de Munique, ultrapassaram as Águias da Luz. No caso, o Barcelona, de Espanha, tem nem mais nem menos que 222.980 sócios. O Bayern de Munique tem essencialmente menos 6 mil. 217 mil, para ser mais preciso, é então este o número exato de sócios do Bayern de Munique. Só depois então o Benfica com 198 mil, Aliás, 197.887 sócios pagantes registados. Posso dizer-lhe que o clube português já contestou estes dados, afirmando que há mais de 232 mil sócios registados no Clube da Luz. Já agora, e a título de curiosidade, digo-lhe que o Sport Lisboa Benfica é o único clube português que está no top 10 do número de sócios, pagantes inscritos. Isto segundo os dados da Euromeric Sports. Para matar a curiosidade dos mais fanáticos pela modalidade, vou aqui deixar-lhe os restantes 6, ou melhor dizendo, os restantes 7 desta contagem da Euromeric Sports. Em quarto lugar, o Manchester United, com 189.482 sócios. O River Plate da Argentina, com 123.665 sócios. O Internacional de Porto Alegre, no Brasil, com total de 121.345. Também do Brasil, o Corinthians, no sétimo posto, com 119.212. O Real Madrid aparece com 107.564 sócios no oitavo posto, o Real Madrid de Espanha. O nono lugar do Brasil também, o Flamengo, 105.178. E por fim, o Boca Juniors da Argentina, com 102.070. Ora, Portugal então aqui com uma única presença. Já agora, e a título de curiosidade, conto-lhe que o Benfica, o Sport Lisboa Benfica, entrou no ano de 2006 para o recorde do Guinness, como o clube que tinha mais sócios em todo o mundo. Eram mais de 163 mil sócios pagantes. E neste domingo houve jogos de futebol, não na primeira nem na segunda divisões, mas sim no campeonato de séniores, que é algo que para o Na Desportiva é inédito. Foi tema, aliás, que nunca abordamos. Vamos hoje falar nele e trazer aqui aos ouvintes os resultados do Campeonato Nacional de Séniores, as 8 séries. Por esta ordem, Série A, Limianos 3, Ninense 1, Bragança 0, Faf 0, Pedras Salgadas 2, Mirandela 2, Vianense 2, Santa Maria 0 e Vila Verdense 0, Valenciano 1. Série B, Associação Desportiva Oliveirense 1, Ribeirão 1, Joane 1, Varzim 1, Lixa 2, Tissense 3, Vitória de Guimarães 2, aliás, Vitória de Guimarães B 2, Felgueiras 1932 2, Vizela 2, aliás, peço desculpa, Vizela 1, Famalicão 1, e na Série C, Boa Vista 1, Gondomar 0, Friamundo 4, Coimbrões 2, Sousense 3, Amarante Futebol Clube 0, Vila Flor 0, Salgueiros 2 e Camacho 3, Prafita 0. Na Série D do Campeonato Nacional de Séniores, Grijó 1, Sporting de Espinho 1, Anadia 4, Estarreja 4, Sinfãs 1, Lusitano 1, Lusitano de Vila Moinhos 1, Cesarense 3, São João de Ver 1, Lourosa 0, Bustelo 0. Na Série E, mais 5 resultados: Carapinheirense 0, Benfica de Castelo Branco 0, Manteigas 1, Naval 1 de Maio 1, Pampilhosa 4, Águias de Moradal 1, Sertanense 2, Nogueirense 1 e Torizense 1, Sourense 0. Série F, Atlético Riachense 0, Caldas Sport Clube 2, Carregado 1, Alcananense 1, Mafra 1, Desportivo de Fátima 0, Porto Mosense 0, Torriense 3, União de Leiria 4, Lourinhanense 0. Série G e penúltima, Clube Futebol Benfica 1, Desportivo de Loures 0, Huelvas Cade 2, Praense 0, Oriental 0,

com Marcos Filho, às quartas-feiras, entre as 4 e as 5 da tarde, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Diamantino Miranda já não é treinador do Clube dos Portos da Costa do Sol. O clube moçambicano viu perder o seu técnico principal depois de o Estado moçambicano dar ao treinador português 48 horas para sair do país. O incidente aconteceu na semana passada, depois de declarações proferidas há algumas semanas sobre a arbitragem com respeito a um jogo que a equipa da Costa do Sol perdeu por 2-1. Na altura, entre várias conferências, o treinador português, a treinar os moçambicanos da Costa do Sol, disse: "Aqui são todos ladrões e os jornalistas são pagos por um prato de sopa. Este país não é sério." Frases inofensivas, aparentemente, mas que fizeram com que este fosse considerado um assunto de Estado, e não apenas um assunto, aliás, desportivo, considerando o Estado moçambicano, que a imagem de Moçambique e dos moçambicanos tinha sido posta em causa. Depois de uma análise em 2 semanas, a permanência de Diamandino Miranda no país foi revogada com efeitos imediatos e ao treinador português foi dado o prazo de 48 horas para abandonar o país. Na quinta-feira, em conferência de imprensa, o ex-treinador da Costa do Sol disse que "não me apercebi que aquela discussão que tive com uma pessoa que mais tarde vinha saber que era jornalista tinha sido gravada. Levo o povo moçambicano no coração e espero um dia poder voltar a Moçambique." Diamantino Miranda já não treina o clube e já deixou o país neste sábado. Passou. Maria da Villota foi encontrada morta no hotel em Sevilha, onde estava a passar a noite. Segundo um jornal espanhol, a morte terá acontecido por causas naturais. Maria da Villota foi piloto de Fórmula 1, uma das poucas mulheres a chegar a esta categoria, e estava atualmente afastada da modalidade. Ainda assim, iria participar em Sevilha num evento no Centro de Congressos da cidade espanhola. Esta morte acontece poucos dias antes do lançamento do seu livro, um livro sobre a sua vida, um livro autobiográfico. Segundo adianta o mesmo diário espanhol, a morte terá então acontecido por causas naturais, mas ainda por averiguar. De todas formas, quer os agentes da polícia, quer o grupo de homicídios espanhol, deslocaram-se ao hotel onde se encontrava alojada a ex-piloto de Fórmula 1, Maria da Villota, de 33 anos. Uma invenção da NASA para treinar os seus astronautas está a encantar desportistas um pouco por todo o mundo. Aqui na Europa, o Barcelona e o Real Madrid são os principais encantados com a Alter G, uma passadeira que reduz a zero a gravidade e que permite, no caso, originalmente assim concebida, permite treinar de forma mais eficiente os astronautas da norte-americana NASA. Mas parece que o aparelho fez tanto sucesso que muitos desportistas, como, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo ou até o tenista espanhol Rafael Nadal, já, enfim, se renderam aos encantos deste aparelho. O que basicamente acontece é que a passadeira antigravitacional permite reduzir o peso do corpo até essencialmente 80%. O que isto quer dizer é que permite a recuperação, enfim, de uma lesão muscular, por exemplo, de uma forma muito mais rápida e segura. Especialistas já o vão considerando como o melhor aparelho de fisioterapia do mundo. Nem mais, nem menos. A Alter G, que está a ser acolhida e de que forma, por vários esportistas de várias modalidades: futebol, basquetebol, ténis, entre outras. Sem dúvida que Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal são, aqui na Europa, os nomes mais conhecidos, mas um pouco por todo o mundo. Esta máquina tem ganho adeptos, assim como o desporto. Acabou a 7ª edição do Portugal Masters, o campeonato de golfe que se realiza então no nosso país. É o maior torneio desta modalidade em solo luso. Não houve portugueses nas duas segundas rondas, já que os 9 portugueses presentes falharam todos o cut e foram eliminados logo na segunda ronda. Ainda assim, o melhor português foi José Filipe Lima, que acabou na 73ª posição. Quanto ao vencedor, David Lyon é agora número 52 no ranking. O inglês agregou um total de 266 pancadas nos 4 dias, 18 abaixo do par. Agora, David Lyon arrecada um prémio de 330 mil euros, algo que só conseguiu, ou melhor, um dado superior, um valor superior, que só conseguiu quando ficou num dos 4 maiores torneios de golfe à escala mundial, conseguiu um segundo lugar nos Estados Unidos, um prémio que lhe rendeu na altura mais de 800 mil euros. David Lyon é profissional desde 1995 e tem vindo a subir no ranking. Agora é número 52 depois desta vitória no Portugal Masters. É a segunda vez que David Lyon, de 39 anos, ganha um circuito europeu. A última vez, que neste caso foi também a primeira, foi no Open da Finlândia em 2004. E este é o término de mais uma edição do Na Desportiva. Regressamos na próxima semana. Aos ouvintes desejamos boas práticas do desporto e votos de boa semana. Até lá!